começo logo a cantar esta doce melodia que me faz lembrar daquelas lindas noites de luar. Eu tinha um alguém sempre a me esperar. Desde o dia em que mais.